I hate Edition Europa. Let's take a moment and see how far we can explore. Edição de número 112 do Parabólica Europa. Aqui fala Urbano Carvelli, direto do Funk House Europa em Berlim, trazendo o som, as músicas e as novas tendências direto, quentinhas da Europa pra você, aqui na sua emissora associada à Rede Parabólica. Nesse bloco você ouviu Nihil's com Dreaming, depois tivemos The Chain Gang of 1974 com Slow, você também ouviu Return com Money, depois DJ Licious I Hear You Calling, e a última do bloco foi Yellow Claw com Open. Não se esqueça, pra entrar em contato é só mandar um e-mail pra europa@parabolica.show. Parabólica. Just be careful, na-na. Love ain't simple, na-na. Promise me no promises. Oh, na-na.

The sound of the future. Got that exclusive for ya. Ain't no conclusive around here. Cause you know I got you right where you need to be. Boy, let me put it on ya. It don't get no better, I promise. Let's cherish this moment. You have been chosen. Fuck what she wanted. Parabolica is rolling back the years. Rolling back. Starting a journey into the sound. Journey into the sound. Moving faster and bringing you rewind back in time and space. Happy time and space. Vindo à edição de número 112 do Parabólica Europa. Aqui fala Urbanão Carvelli, bem no meio do teu daio, falando direto de Berlim, na Alemanha. Jawohl, Berlim, aqui do outro lado do mundo perdido, enfrentando frio, chuva, neve, alemão chato, só pra levar as melhores pra você. Só o som, as músicas e as novas tendências da Europa. Show, tá gostando? Yeah, só musicão. Cara, nesse bloco você ouviu aí Cheat Codes com No Promises, depois tivemos Tai Chi com Keep Running, Ella Mai com Nobody Else, e entramos em mais uma edição do Rewind Back in Time and Space com The Rapture. Você ouviu Yuhu, All Right. Depois The Hives com Hate to Say, I Told You So. E a última foi Hole com Malibu. Lembrando que para você entrar em contato aqui com Parabólica é só mandar um e-mail para europa@parabolica.show. Ou, se você preferir, pode visitar a nossa página www.parabolica.show. Parabólica.

Bólica. Stay connected. All day long. All day long. All day long. All day long. Looking in the mirror. Staring at my enemy. Every day's a battle. With the girl in front of me. I tell her that she's perfect. But she's no good at listening. Some days it's hard to love her. She never makes it easy. Yeah. Most days I just wanna say to her, girl, don't you know that I'm worse today. You're still beautiful, so goddamn beautiful. It's me, then that you can't let go. Yes, you're so beautiful. Aren't you getting tired? Yeah. Hiding who you're meant to be. Oh no. Future. We can change our bad habits. Try to sleep at night. Lost for the moment. I've tried to find. It's the same thing every time. It's some kind of magic between you and I. Sing it. You told me you love me, you don't baby, you say that you know me, you don't and lately, you told me you love me, the music never stops. All I do every night is think about you. All I do every night is think of you. Are we lost? Or is this love that I'm feeling? Your burning touch is something that keeps on healing. De número 112 do Parabólica Europa. Aqui Urbano Carvelli, direto do 12º andar do Funk House Europa em Berlim, na Alemanha, transmitindo para todo o Brasil através das emissoras associadas à rede Parabólica. Sempre bem no meio do teu dial, around the globe, levando sons, músicas e as novas tendências da Europa. O programa chegou no final, você ouviu aqui no último bloco Alex Vargas com Enclosure. Depois tivemos Barry Adamson com They Walk Among Us. Tivemos também Betty Who com Beautiful, The Excess com Physical e fechamos o bloco com Disciples on My Mind. Semana que vem você tem o Parabólica América com Serginho Ricardo, direto dos Estados Unidos, trazendo o som, as músicas e as novas tendências que rolam por lá. Grande abraço do Urbanão Carvelli e até mais. Tchau!